2712, informa o tráfego 12 horas, rumo sudoeste, 19 milhas, o Papa Alfa Tango 4, cruzando nível 050, descida para 4.500 pés. Agora posição de 11 horas. O voo 1966 na sua escuta. A de 2712 copiou a informação? Copiou, tem um tráfego a 6.500 pés acima, confirma? A de 2712, o tráfego informado agora encontra-se 11 para 10 horas, ou no meia milha, rumo sudoeste, um Papa Alfa Tango 4. Ok, não tem um tráfego de tempo. Pronto. 1966, direto Itapa. Coban 1354, complete final in the call power 118.95. Complete the tower 118.95, 1354. Rumo 966, sendo a indicação dessa via chegada a Mari, para nível 050, ajuste no 008. Relativo, pode ir a sua etapa? Mantenha a via inicialmente Rumo 966. Papatango Whisky Yankee Uniforme, grato pela ponte, chame agora Recife na frequência 126.85, seu combate é 125.45. 1225-2545, uma boa tarde, senhor. Novo 1354, continue to expect runway 10 vacated. Próximo linha próximo, runway 10, Cubana 1354. Autorizar 3897, ponto para a sombra, decola imediato. Gente, ali mantém, realizando manobras 3897. Afirma, mantém 3897. Pega o Papa no solo 09, libere Delta, chame 211. Continua 2, tráfego informado anteriormente, superado em nível. 7, azul 2, 7, 1, 2. Controle, a Lima Sierra Papá está cruzando no 35, reposição 2, Papá está cancelado. Lima Sierra Papá, plano de voo ISR cancelado aos 2009, desça em condições visuais para altitude de tráfego de Feira de Santana, repete, cruzando 4.500 pés. Novamente na Taxi Lima. Tango Delta, Papa Delta, transmissões a queda, chame agora o centro, com, chame agora o controle e Léo, frequência 120.1. Tango Vitor Lima FK, mantenha aproximada, desça para 2.500 pés. Descendo para 2.500 pés, aproximado, Vitor Lima Flank. Eu vou ver aqui, informação mais que autorização Vitória, informação 2. Gol no 645, informação mais que confere, quanto quanto? Pronto. Gol 1645, autorizado para a Vitória, via Zulu 44, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, seguro. Aciona 5042, frequência do controle Salvador 119.35. ITAP. Confirmativo, ITAP. 2, land runway 10, wind is 100 degrees on 4 knots. 2, land runway 10, Cubana 1354. 3897, decola Zuno 1-2, controle 1935, novo. 1935, novo, grato, 3897. Senhor Lima, boa tarde, 3897, Urbano, passa 1500 pés. Radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 320. Afirma via da EL para 320, para cidade de Valeira, saída. Após 2.000 pés, autorizado Leda. E após 2.000 pés, Valeda, tem 3.8 na fé. Papatango Eco Papa 90. Táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, mantém posição e chama a torre em 118.95 para ingressar na pista e seguir o táxi. Tá no Vander. É autorizado prosseguir via Mike e Chambra Quebec. Siga via Mike e Quebec. O senhor vai parte 4? Posterior seguirá via pista 35. Cliente vai descer para 1500 pés, já está visual com o aeródromo Vitor Lima 3. Bem, Chapatango Vitor Lima 3, para ingresso no circuito de tráfego Xaneta de Salvador, 118.95. Agora com a torre 118.95, Vitor Lima 3, uma boa senhorita. Tomara 1354 on the ground at 13, vacated by right, X-ray force flight, contact ground, control 121.10. Have a nice evening. Ciente do tráfego, ainda não avistado, ajuste em 1008, tensão de pouso na pista 10? Afirma, tensão de pouso na 10, é operação X-Ray, o Vitor Lima X-Ray. Ciente, Vitor Lima X-Ray atualizado base, reporte final, pré-checado. Ciente, ingressando na base, reportará final, reportará condições de trem, Vitor Lima X-Ray. Capitão para November, direita via pista 35, reporte liberando na Oscar. Salvador, está 3897. Prossiga até 3897. Está procurando 3297 para o de Mótica? Mantenha inicialmente 3 de linha da voz de coordenação com o centro Recife. Aqui é Recife, muito grave, está 3897. Esposa 90, está aqui na frente, está aqui. Som para multidimensionamento. China 6259, livre acionar a Chimitaxi. Taxi to Main Apron via Taxi Juliet to stand 1-1. Taxi Juliet is the second taxi on your left. Second taxi is the left, Taxi no solo, 017, libere na Delta, chame 211. Vitor Lima, X-Ray, autorizado táxi para o pátio 3, via Alfa e Kilo, do pátio 3 atento aos sinalizadores. Roger, Cubana 1354, move the taxi to Manapron to stand 11, the traffic will finish the pushback before the taxiway Juliet. Chegou no 645. Como a aeronave da Avianca sua retaguarda finalizou o pushback no 01, após ser autorizado. Tá aqui na matrícula Tango India Eco. Apaga a parte L India Eco, prossiga. Linha radial e distância de Salvador e transponder acionado L India Eco. Clareza 2/2, controle com o piloto estacionado 2000, mas não copiou a radial e a distância. E o tipo de equipamento, por favor, Charlie Jack. Charlie Jack, acione o transponder 0122, vai na proa de Paris, para ingresso no corredor Interlagos. Desça e mantenha em condições visuais o ano 1500 pés, ajuste em Salvador, ano 008. Se tiver condições, desça para ano 1500 pés, ajuste em Salvador, ano 008, para ingresso no corredor Interlagos através de Paris. Mas olha, a presença ainda está autorizada a manter 2500 pés. Informe quando no ideal de descida o challenge é eco. 4-5, Max, a bordo está alternando o Gareão e está com 5 horas de alcanamento. Gente, confirmando 1-4-5 a bordo? Positivo, 1-4-5 a bordo. Gente, o chamamento é 259. Táxi via Índia, ponte espera vista no zero, chama a torre 1-1-8-95 com 1008 na ajuste, bom voo. Então, ponto espera, vai chamar 3895 e o ano ajuste, obrigado. 2897? Tá, 3897, chame Recife, 1251, secundária 1228, decimal 30. 251-2230, até 3897, bora. Ajuda 3789, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste 1008, está autorizado em LS X-Ray, pista 10, reporte estabilidade. 2000 pés, 1008, autorizado LXX-Ray, reportará estabilizado azul 2789, obrigado. Papapá, Charlie Jeco, da 300 está autorizado voar direto rotatória, reporte assim, reporte visual com campo. Tem holding point, Ocean S6259. 59 after Boeing 737, short final runway 10, clear to line up and wait. After the Boeing, line up and wait. 259. Líder 7-1-2, meia dúzia de milhas para a posição Conde, serviço radar encerrado, chame Aracaju, frequência 120.3. Aracaju 120.3. Menos Solas 24, libere próxima direita Foxtrot, chame 211. Direita Fox 211, Mas 196. Chame Torre 118.95. Ajuste agora 1009. Táxi de Alfa é Pantanha da Juliet. Alfa, chamada da Juliet. Boa, nós temos. Obrigado, uma boa noite, querido. Salvador Approach, 6259. Ocean 6259, radar contact on departure. Climb flight level 360 via the departure. Now fly direct to Leda, intersection. Climb to 360 direct to Leda, 6259. Continua a aproximação, guarde pista 1-0 livre, Boeing da Gol alinhado, aguardando para a autorização do colégio. 7, aguardando pista livre, o azul 2789. Autorizado para Brasília via Tropezulu 17, conforme roda do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após Elefa. Aciona 5052, frequência do controle Salvador 119.35. Para o estacionamento. Google 789, pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 149. Sobre pouso na 10, azul 2789, obrigado. Número 645, decola os 29, controle 1935, por favor. 1935, voo no 645, obrigado. Controle Salvador, voo no 645, vai passar 1600 na Taião. Plano 645, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Via da EL 360, vou me abater. Chegou aqui à frente, mantendo o perfil da saída também. Mantendo o perfil. Gente, Vitor Hotel Foxtrot, confirme a parte que se encontra em intenção de pista. Gente, quanto cabe? Capitão Vitor Hotel Fox, autorizado para coação. Autorizado voo local, Salvador, Salvador, decolando da 17, primeira curva à direita. Segue no perfil de saída Arbóia, após conforme o plano. Aciona 5050. Vai até o nível 040 e o controle 119 decimal 35. Correto, Vitor Hotel Fox, confirme quantas milhas vai se afastar de Salvador. 15 milhas, ciente, Vitor Hotel Fox, então modifique o transponder para 0112. Correto, confirme pessoas a bordo? 03 a bordo. 03 a bordo, para acionamento chama 2 Salvador em 118 decimal 95. Paulo Salvador, boa, azul 2789, livrando a Delta na escuta. Azul 2789, autorizado o táxi para o Pat 3 e Alfa e Kilo, posição prevista 4 Lima, atente aos sinalizadores. Pat 3, Alfa e Kilo, posição 4 Lima prevista, azul 2789. Eu estou forte, autorizado o acionamento, chame para o táxi, Paz 4. visual com o campo. Alívio Eco, chame a torre 1895. Torre Salvador, boa noite, só uma parte da Alívio Eco, na rotatória visual com o campo. Call Recife Center, frequency 125.1, East Enable 128.30. Cláudio, ainda não estou, né? Ponte outra vez, Enigma. Uno 645, chame o centro Recife na frequência 1251, secundária 128.30. Recife 1230, obrigado. Vitor Lima X-Ray, posso cópia? Capitão Vitor Lima X-Ray, autorizado para Guarulhos, nível 100, decola da pista 10, primeira curva direita, perfil de saída Coral. Após Coral, voa direto MAPVO, Mike Alpha, Papa Vitor Uniform e conforme rota do plano de voo. Aciona 5045 e frequência do controle de Salvador 119.35. Do Vitor Lima X-Ray, chame para acionamento. POB, tipo de equipamento e tempo total de voo. Autorizado para os vistos ao nascente, o vento 080 graus, 1, 2, 9. Para o controle, qual é o nível final? Fox, chame na Oscar. Está alocado, Papa Tango Lima, Sierra Papá. Papá, acione o transponder 5035. Lima Serra, Papá, da Cristeira, até a nível de voo 120, ao cruzar nível 120, chame Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Receba agora 5030. Negativo. Agora sim, recebo o transponder 5035, cruzando nível de voo 085. Afirmativo. Ao cruzar 120, chamará Recife 12685, alterna 1245. Afirmativo, mantenha a frequência agora 12345, ao cruzar o nível 120, chame Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Lima Serra Papa Sierra. Os três nomes, qual é o pátio? Pode pichar livre. Não ouviu pela sua voz, tá bom? Gente, chame pra... Boa noite. O Vitor é tão forte quanto os olhares e manter a velocidade. O Vitor é tão forte confirmando da Guarana Arbó até 15 milhas vai realizar o procedimento ele. Max, ele vai acionar chame táxi. Startup and pushback, report ready for check-in. Approved startup and pushback, 3-2 and 3-3, 1-6. Salvador, boa noite, Star 3-1, nosso set de informação 90 para o Galeão, 3-4-0. Star 3-1-9-7, informação de discurso Oscar, apenas mudou o altímetro para 1-0-0-9, pronto, cópia. 3197, autorizado para Galeão via PP November 857 Moussu, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Tael, Leda e Rumi. Aciona 5062, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado para o Galeão, conforme o plano de voo 340, será unido, decola da pista 11ª direita, na segunda da El, Lita e Rumbia, per 987, voo 5062 e chama a trilha. Correto, TAN 3197, chame para feedback acionamento, portão 9. Tucano 3203, confirme já no seu pushback. Colas 45, controle do Leandro 35, até a volta. Controle Leandro 9, decimal 35, Vitor, até a volta. Vitor Lima, X-Ray, táxi até a entrada do... Quais são? Táxi até a entrada do pátio principal, guarda para prosseguir com o táxi. Vitor Lima, X-Ray. Decolagem Supervia, abre para o nível 4, para 4 mil pés, reporte a 1,5 milhas da Força de Salvador para o procedimento ILS. Gente, subindo via saída, 4 mil pés, reportaria a faixa de vidro, Vitor, até o foco. Gente, Vitor Lima, X-Ray, informado aeronave da Tanja, iniciou o feedback no 04, seguirá com o número 2 para a decolagem, Vitor Lima, X-Ray. Então vai manter a posição da 4, aguardando o colega entrar aqui e passar, e deixa sair como número 2, não tem problema não. Ah, sim, está na 323. Vitor Lima, X-Ray, prossegue táxi via Pátio, táxi Índia, no ponto de espera Torre, 118.95, ajuste 1009 com voo. Vitor Lima, X-Ray autorizado, alinhar e decolar a pista 1-0, vento 070 graus, 1-2 graus. X-Ray decola os 49, controle 1935, morro. Gente, agora 11935, Vitor Lima, X-Ray. Controle Salvador, uma boa, tá fazendo o Vitor Lima, X-Ray decolado no perfil da Coral. Vitor Lima, X-Ray, contato radar na decolagem, suba via... Gente, então 383, táxi via Índia até o ponto de pista 1-0. Unidade Atoi 118.95, ajuste 1009, bom voo. Chama 3283, autorizado em área, decolar a pista na 0, vento na 00 graus e na 22. Controle alvo, check spray. Prossiga. Autorizaria a prova direta de massa, o professor de McRae. Aguarde, professor de McRae. Passo aguardando, professor de McRae. Gente, Vitor Excel 7, prossiga subida para 4. Meu pés de coração para o procedimento ILS, curve à direita pela 345. Seu limite é a radial 310 Salvador. Gente, mantendo subida para 4.3, na sua 345, na sua radial. Vitor Excel 7. É 3283, decolado 532-1935, por favor. 1935, obrigado. Estamos no Bonac 3283, a boa, elefante. Plan 3283, contato radar na decolagem suba via Apple para o nível 360. 360, 3283, autoriza voar direto Elefa. Eu posso autorizar direto Elefa até 3283. Direto Elefa, pode 2183. Patango Vitor, até o Fox, curva direita pro A0, 1-0, rebote unidade descida. Gente, Vitor, até o Fox, somente desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-0-9. 3 mil pés com 1-0-0-9, pela manhã. Então, o Vitor até o Fox para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 090, autorizado em ILS X-Ray, da pista 10, reporte estabilizado. Direita 090, reportarei estabilizado no áudio do Vitor até o Fox. 090, direita 090. Direita 090, Vitor até o Fox. Capatango Vitor Lima X-Ray, o controle ILS solicita que mantenha o perfil da saída coral. Temos um nível aprovado 360, copia ou aguarda a correlação? Copia, vou no 099. Gente, vou no 099, autorizado para confins via UPZULU 21, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Após Elefa, voa Mítico, onde intercepta a aerorovia. Aciona 5074, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. 0.5, eu preciso 2.1, você fala do 0.5, agora eleva 5.074, não sei. Boa noite, Azul 2781, no centro da ONU, aprovação completa. Azul 2781, no pronto cópia. Azul 2781, autorizado para conquista, nível de voo 180. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Arbor, após DCT Elefa, DCT Oblor, DCT Vitória da Conquista. Aciona 5054, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado 180, conquista, decola da 10, com curva direita, sai da bom, eleva ou pior. Depois conquista 5054, transporte, controle Salvador 119, decimal 35. Correto, Azul 2721, chame para o estiver acionamento. A transformação 2783 não cumpre o gradiente da carga. Gente, Azul 2721, entendo que cumprirá a restrição inferior. Afirme, 3.025 minutos de oeste. Afirme, aguardando liberação do controle, se possível. Muito obrigado. Para você, que acionamento no 9, é 3197. É 3197, ele acionar, chame táxi. Localizador, Vitor até o Fox. Vitor até o Fox, complete a sinal, chame Torre Salvador 118, decimal 95. Torre em 118, decimal 95, Vitor até o Fox. Salvador, Papa Tânio, Vitor até o Fox, para sinal estabilizado de Helena. Vitor até o Fox Trot, ajuste no 009, confirme intenções posicional. Negativo, vai arremeter na DA. Reporte inicial é emitido, Vitor Hotel Fox. Vento 080 graus, 013 nós. Reportarei iniciando a remetida, Vitor Hotel Fox. Tango Vitor Lima, sem controle. Confirme a proa para o fixo MAP, vô. O Salvador, boa noite, voo 705, autorização Galeão, Centro-Norte. Voo 1705, informação óbvia, confere, prepara a saída da El, guarda própria. Israel aguardando o gol 74, o gol 31 97 com 200 a bordo, 3 horas e 30 Guarulhos. Tandrei 197, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero e a parte principal da Taxi Índia, no ponto de espera chama a torre em 118.95, ajuste 1009. 1009, parte Índia no ponto de espera com a torre em 395, obrigado, boa noite. Gol no 705, pronto, Fabinho. Prossigo, 705. Gol 1705, autorizado para Galeão, via Upper November 857 Moussou, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída Dael, Leda e Rumi. Aciona 5101, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Gol 705, autorizado Galeão. Nível de voo 360, até 9857, aerosia. Depois um outro. Da cola da 10, curva direita, da El, Leda, Irone, 5101, transponder, 1935, controle. Correto, gol no 705, chame para chegar acionamento. Camarada, obrigado. 09, está autorizado a LS X-Ray, pistão no 0, é parte estabilizada. 2, pé no 009, chama estabilizado. 1, 2, 3, 1. Estou arremetido, Vitor Hotel Fox. Victor Fox, mantenha a proa até 2000 pés, aguarde transferência de comunicações. Mantenha a proa até 2000, Victor, até o Fox. Missão Uchali, inicie redução de velocidade para 2309, informe que o resto de tráfego 8 milhas à sua frente, um Boeing 737-800, cruzando o nível 080 invertido com grade de 270. Está visitando o tráfego, reduzindo para 2309, no tráfego. Vitor Hotel Fox, retorne ao controle 0935. Controle 8935, Vitor Hotel Fox. Controle Salvador, Papa Tango, Vitor Hotel Fox. Está arremetido down no zero, na sua escuta. Vitor Hotel Fox, ciente. Inicialmente mantenha pro e suba para 2007. Ajuste 1009. 1009 está mantendo a proa com atenção para 2000, Vitor Hotel Fox. 3197, já aproximou 0009. Então 3197 autorizado da linha e mantém a pista no zero. Ali mantém, o 317. Estamos visto em Lima 3, controle.